coração. Onde fazem um sermão, o pessoal ia atrás. Partiu pra não voltar mais, foi muito triste a partida. Frei Damião fez da vida um instrumento da paz. Com quase 100 de idade, nosso pastor foi embora. O Nordeste em peso chora a triste ausência do frade. Pregava a fraternidade, tratava todos iguais, seguidor dos pais dos pais, devoto da concebida. Frei Damião fez da vida um instrumento da paz. Foi humilde conselheiro, fraterno e acolhedor, doutrinário e confessor, e cordeiro. Foi profeta e mensageiro das obras celestiais. Nos seus momentos finais, nem rezou a despedida. Frei Damião fez da vida um instrumento da paz. Pregava com permissão do Papa e da Santa Sé. Frade tinha fé, não perdia seu sermão. Só por ter convicção dos poderes divinais, no império dos mortais, sua missão foi cumprida. Frei Damião fez da vida um instrumento da paz. O Nordeste entristeceu, o Brasil se ilutou. Quando rádio anunciou, Frei Damião faleceu. Seu retrato apareceu em quase todos os canais. Das manchetes principais, a dele foi a mais lida. Frei Damião fez da vida um instrumento da paz. Foi sou pastor do rebanho, unisse a Cristo e Maria. Há tempo ninguém sentia um golpe deste tamanho. A saudade deu um banho de lágrimas nas catedrais. A prece em seus rituais nunca mais será ouvida. Frei Damião fez da vida um instrumento da paz. A sua jornada pregando a santa doutrina, e a família nordestina está chorando enlutada. A morte foi comentada em TVs e em jornais. O céu tem um santo a mais depois da sua subida. Frei Damião fez da vida um instrumento da paz. As terras italianas nos doaram esse pastor, que deu exemplo de amor às criaturas humanas. Passou diversas semanas sofrendo nos hospitais, e as drogas medicinais não curaram essa ferida. Frei Damião fez da vida um instrumento da